no 0 táxi via Índia, Alfa, quando na Charlie, torre no 8 decimal, correção, quando na Charlie, reporte pronto, o ajuste no 0 no 4. Ok, Índia, Alfa, quando pronto, pode esperar, reportará. É a 310. Toyota 3305, passando Serra B372, trem baixado travado. Toyota 3305, forma os primeiros 90 metros fechados, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 07 mais. 120 com 7, obrigado. Web 6748, ingressa via Juliette, gate 04. Juliette 04. Chamar 310, prova no ponto de espera. Pode? Pode não. Posiciona 6310, após aeronave na curta da 10, ali mantém, pista 10. Após a passagem da aeronave na curta, ali mantém 6310 na 10. Pulsaria 2011, copia. Copia. Pulsaria 2011, autorizado Fortaleza 250 nível, é o peso do Luno 19. Decola da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição frote. Transponder 5543, controle 119, decimal 35. 0-0 confirma, portaria 250, é Zulu 9, decola da 10 com respiratório, bom com frog, 5-5-4-3, transponde 5-0-35, o controle salvador, portaria 2-0-9. Portaria 2-0-1-1, só corrigindo após Momo, frote, transição. Frote, a transição, 2-0-9. Inversamente chame táxi, portaria 2-0-1-1. Chama lá, 1-1. Negativo. Duna. Negativo, mantenha a chegada. Afirmo. Torre Gol no 604, autorização Fortaleza. Gol no 604, vai Jacob, Fortaleza. Vai. 3305, solo ao 13, ao livrar à direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 05, mantendo a escuta. Alfa Juliette 05, sua escuta para 3305. Chane 6310, livre da colagem, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Está iniciando 6310. Decolada zona 5, controle 119, decimal 35, bom voo. Obrigado, boa noite. Oi. Salvador, Oxanero 6310, boa noite. Boa noite, 6310, contato na decolagem, sobe a 350. Ascensão 350, 6310. Pode voar. 19. Decola da 10 com curva à esquerda após a decolagem na saída Momo, transição Frote. Transponder 5547, controle 119, decimal 35. Ok, autorizado 370 para Fortaleza, Perzulu 19. Decola da 10 com curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. O transponder 5547, o controle 1935, gol 604. Gol 604, correto, chame frontal, puxa acionamento. Pode chamar. Controle pulador, força da 2733. Força aérea 2733, boa noite, senhora, identificação. Força aérea 2733, identificou, passa do conde, uma centena. Contato radar, força aérea 2733, reposta no ponto de descida, passa no conde agora. Passa no ponto de descida, 2733. Deixa nível 040, força aérea 2733, Prode Bonk para a chegada Bonk. E Prode Bonk, chegada Bonk para 4.2733. Interceptando o localizador, Rio 9647. Rio 9647, agora com a torre 1186. 186. Autorizado, chame táxi. Deve chamar na táxi, 604. em Salvador, boa noite, Rio 964447, perdão, passou externo, baixado travado. 2647, boa noite, Livre Pouso, pista 10, o vento no 20 graus 08 nós. Livre Pouso, pista 10, 9647. Oceaner 6310, Chame Centro Recife, 12685-2545. Chama 2685, secundário 2545, 6310. Salvador, 6747. Web 6747, Guarulhos, qual nível? 340. Afirmo. Aguarde coordenação e conta na escuta da torre 18612, ok? Na escuta da torre, então? Sim, ativo. A torre vai pagar sua conta, aguarde na frequência da torre 186 para a cópia. Ok. Solos 23, Olivra, táxi via Alfa, mantém posição. Qual é então? Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, obrigado. Táxi Gono 604 com 95, 3 e 40, São Luís. Confirme São Alternado. São Luís. Gol no 604, táxi via Índia, quando no atiar e reporte pronto para decolagem, o ajuste agora 10 no 4. Índia, chamarei na Charlie, 604. Contra espera 604. Lono 604, a linha decola pista 10, vento no 20 graus 079. A linha decola pista 10, deslocada 604. Salvador, boa noite, é o Patatatá, o seu Alfa-Banco. Tá na Pro de Mar e cruzou 1800, 2709 indicada. X-Ray Oscar, Quebec, boa noite, a senhora identificação, desça nível 050 na Proje Itap, para a chegada Mar. Mais uma na Proje Itap, descendo para 50, Pro Oscar, Quebec. 227, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 1935, boa noite, bom final de semana. Sou Salvador, boa noite, gol 1604, cruza 1600, tá bom? Gol no 604, boa noite, contato radar, saída Momo, subo ao nível 370. Saída Momo, sobe 370, gol 604. Controle 119, decimal 35. Guarulhos 340, uniforme 50, da Eldiner, da 10, direita, 5550, 19385. Camarada, no 4. Cliente. Oi, Salvador, boa noite, o Confere 2011, Flaadra, Pátio Militar, pronto para o táxi. Confere 2010, Cortão, Confere 2011, boa noite, só confirme para o B. 76, solicita o sinal GPS para 110. Gente, X-Ray Oscar Quebec, informe a razão da descida. Reportará para o cruzamento da 1020, né? Salvador, boa noite. 4006 da Azul, senda Bravo. 220-130. Azul 4006, boa noite. O senhor identificação autorizado nível 070. Chegada a Mária, qual a velocidade? O 70 na Mária, tá com 290. 290. Redução 250, nós, Azul 4006, número 3, aproximação. Reduzindo, 250, 4006. Bom dia, o Rio 9648. 47. Natal para o cruzamento, Força Aérea 2011. Aguarde. Aguardar, 2011. Mais um no solo. É o Rio 9647, boa noite. Por gentileza, possui a nossa subida para Guarulhos? Scania, então espera pronto a decolagem, 09. Confirme o horário do plano? Não, é só qual seria a nossa saída para Guarulhos aqui. Alça Quebec, controle. Prossiga. Deixa 2000 pés, estado no 014, autorizado ILS, Sion Glide, reforço localizador. 2014, autorizado ILS, Sion Glide, reportará no localizador, aqui Alça Quebec. Confirmando o gol no 076, solicitou a Renave. Afirmo. Sente. Eu acho que é que pode encurtar. Sei, Oscar Quebec para o localizador, curva direita, proa 055, rapaz estabilizado. 055, chamada estabilizada, é Oscar Quebec. Gol 1604, agora com o centro Recife, 12685-2545. Recife 12685, alterno 2545, gol 604, uma boa noite. Noite. Pousada 201, livre alinhamento e decolagem, pista 10, o vento de 110 graus 05 nós. Gente, livre alinhamento e decolagem, 201, pista 10. 1889, pronto, cópia. Acima. Luno 889, autorizado Galeão, 360 nível, Upper Zulu 14, Toquim, Upper Alpha 317. Decola da 10 com curva direita na saída da El, transição Blaze. Transponder 5553, controle 119, decimal 35. Zero galeão autorizado, decola na 10, estou ciente da restrição dos 90 metros iniciais, plena curva à direita, Dael, Bless e a saída. Upper Zulu 14, Toquinho e Upper Alpha 317. 5553 ao transponder e 1935 ao controle, gol no 889. Correto, entrando para puxa acionamento, gol no 889. Chamará. Gol no 076, após etapa, desça 2500 pés, estado no 014, produto é a Vitor 366, está reautorizado nível 050. É, não entendi, então está autorizado ao 050 e após etapa, desce para 2500 com 1014 na Pro do SV 366. Afirmativo, entendeu direitinho. Ok, obrigado. Saladeira, boa noite, trip 5515. Oi, trip 5515, acione identificação. Também não posso dar a descida, chegada bom. Gente, 5515, chegada bom. E chamada para descida. Leonardo. Doutor, boa noite, tá 3178, transfere 180 para 140, tenha bravo. Tá 3178, boa noite, senhora identificação do seu nível 050, chegada mais. Identificou, poderia confirmar o nível autorizado? 050. 050 no chegada Mari, a intenção após ETAP prosseguir para o RNAV da 10. Copiada para ser autorizado. É que você acha que interceptando o curso do localizador? Rota no Duna Torre, 186, XA Oscar Quebec. 186, Papaduna. Gol no 076, está autorizado o final RNAVE. Autorizado o final RNAVE, crono 0, gol no 076. Azul 4006, desceu 2000 pés, estado no 0114. 2014, 4006. Quem? Pilar. Abraço, Guilherme. Abraço, bom pouso. Valeu, tchau. Push e acionamento. Autoridade, chame táxi, gol no 889. Chama lá. Torre Salvador, boa noite, é o papapapá, X-Ray of Quebec, final da 1-0. X-Ray of Quebec, chama? Positivo, é o papapapá, X-Ray of Quebec, final da 1-0. X-Ray Oscar Quebec, livre pouso pista 1-0, o vento 1-1-0, grau 07 nós. Livre pouso pista 10, X-Ray Oscar Quebec. Está informando que os primeiros 90 metros fechados, 90 metros, X-Ray Oscar Quebec. Obrigado, copiou. Recife, o Salvador, boa noite, o TAN 3305. TAN 3305, boa noite, aguarde a cópia Recife 370. Aguarde. Controle Salvador, total 9907. Total 9907, estão em identificação, desse nível 050, chegada bom. 050 na bom, 7. TAM 3178 da presença e foi TAP. Direto TAP 3178. Copia. Copia. Na 3305, autorizado Recife, 370 nível, Upper Whisky 58. Da cola da 10, com curva esquerda, na saída Puca, transição Aracaju, transponder 5555 e o controle 119-35. Autorizado T, Recife 370, da cola 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, Upper Whisky 58, aciona 5555, controle 1935, tá 3305. Correto, sempre agora puxa acionamento da 3305. Chama lá. Oi, boa tarde. Agora a Salvador, postura 2733, atinge e mantém 4 mil pés. Tente manter nível 040, postura 2733. 23, mantendo 40. Ceará Vitor 1366 com campo à vista, gol no 076. No 076, torre no 86. 86, obrigado, até já. Azul 4006, autorizado final de IDS, sem oblige, reposto localizador. Chamarei no Lox, 4006. Passou o Sierra Vitor 3.